começar. 3-4 pra fluir, rimas pra eu expressar, rimas são pra eu conseguir. Tudo que eu vim buscar aqui, já conquistei numa boa. Já sou rainha mesmo que cê não veja a coroa. A minha postura mostra, nem todo mundo gosta, mas será que isso importa? No rap eu trago a resposta aqui. Eu sempre procurei dentro de mim fazer som pra ser famosa, ser feliz ou pelo din. Vejo vários MCs pagando pra ter talento. Eu me concentro, escrevo, tô buscando é reconhecimento. Caminhando contra o vento, tentando fazer direito. Eu presto atenção porque o Zika me são exemplo. Sei que tenho tempo e tenho pressa ao mesmo tempo. Que meus sonhos crescem pra que eu não fique ao relento. Sim, eu tô vivendo, concretizando meus sonhos através de rima boa. Prepare-se, eu tô chegando. Se preciso for, porque tudo que eu falo, faço vivo é em nome do amor.